tema de hoje é alimentos da alma. Vocês lembram daquela passagem do Evangelho que diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Com isso, Jesus quis nos dizer o quê? Nós temos dois tipos de corpos para alimentar. Primeiro, o corpo físico. Aquele que nós alimentamos com a comida material que nós colocamos na nossa mesa todo dia. E temos também o nosso corpo espiritual, que é imortal, que é eterno. E esse se alimenta de coisas um pouquinho mais sutis. Vamos começar pensando no alimento do nosso corpo físico. A gente sabe muito bem o que come, né? O que mantém o nosso corpo com energia, em atividade. Mas se nós nos víssemos privados de algum tipo de alimentação e tivéssemos que substituir por outra, o corpo continuaria sobrevivendo. Pode até apresentar alguma deficiência em algum tipo de vitamina, de proteína, mas ele sobrevive. Por que é que eu estou salientando isso? Eu vou começar contando para vocês uma historinha de um professor. É uma história da Índia, uma lenda da Índia, hindu. Ele recebeu um grupo de alunos que foi uma coletânea de todos os discípulos da escola em que ele trabalhava. Eram pessoas selecionadas, eram alunos selecionados dentre os demais que apresentavam algum tipo de problema comportamental que não se enquadrava com a filosofia da escola. Eles juntaram todos numa única turma e designaram esse professor, o mais sábio, o mais velho, o mais experiente de toda a escola para administrar essa turma. E esse professor, ele tentou levantar dentro de cada aluno a chama do amor divino. Ele tentava fazer eles entenderem que disciplina, respeito, eram coisas que só faziam crescer. Mas ele estava tendo dificuldades para passar essa mensagem para os alunos, porque eles eram muito indisciplinados. E aí ele resolveu surpreender os alunos dele na hora do almoço. Ele deu um monte de atividades externas, os alunos voltaram exaustos e famintos. E quando eles se sentaram para almoçar, eles começaram a receber bolo coberto com lama, suco feito com água estagnada de um lago, o pão salpicado de pimenta. E aí os alunos começaram a gritar que aquilo era impróprio para o consumo, eles não conseguiriam comer aquele tipo de alimento. E aí o mestre deixou eles esbravejarem tudo que tinham para esbravejar e ele disse assim, no final, quando ele conseguiu que os ânimos se acalmassem, ele disse: vocês podem se alimentar disso, é uma escolha de vocês, que é exatamente o que vocês estão fazendo com o espírito de vocês no dia a dia. Vocês estão alimentando o espírito de vocês com coisas erradas. Como nós temos as coisas certas para o nosso corpo físico, nós temos também as coisas certas para o nosso espírito. E ele fez os alunos refletirem muito a respeito disso. Eles sobreviveriam comendo até raízes. Mas era o mais adequado para o corpo físico? E da mesma forma, o nosso corpo espiritual. Ele sobrevive sendo alimentado até de mágoa, de ódio, de rancor. Ele sobrevive. Ele não vive, ele sobrevive. Mas é o melhor alimento para ele? É isso exatamente o que ele precisa? Ou ele também vai ser corrompido pelo alimento que está corrompido? Essa reflexão desse professor levou a turma toda a uma melhoria de postura. E esse é exatamente o ensinamento que a gente tem que pensar no nosso dia a dia. Assim como o nosso corpo físico precisa dos alimentos corretos, o nosso corpo espiritual também precisa dos alimentos corretos. E que alimentos seriam esses? Os valores morais. É disso que se alimenta o nosso espírito. É isso que a nossa alma precisa para crescer e evoluir espiritualmente. Ele precisa que a gente tenha coragem e força para lutar contra os nossos vícios. E para conseguir fortalecer dentro de cada um de nós as nossas qualidades, as nossas virtudes. Quanto maiores forem as nossas virtudes, tanto em número quanto em grau, mais alimentada estará nossa alma. e mais perto de Deus ela fica. Eu trouxe uma passagem do Evangelho que eu quero ler para vocês. Encontro na Galileia. João, capítulo 21, versículos de 1 a... capítulo 21. Após os maravilhosos contatos com Jesus materializado em Jerusalém, os discípulos retornaram à Galileia. Aguardavam novas instruções sobre o que lhes competia fazer na disseminação dos princípios sagrados de que eram portadores. Já instalados em Cafarnaum, Simão Pedro dispôs-se a sair de barco para pescar. Seis companheiros, Tomé, Natanael, João, Tiago e dois outros, o acompanharam. Passaram a noite em infrutíferas tentativas com as redes. Não conseguiram um único peixe. Ao amanhecer, retornaram. Já perto da praia, notaram um homem que lhes acenava. Pararam de remar e puderam ouvir sua voz recomendando-lhes: lançai a rede à direita do barco. Os pescadores firmaram a vista. Aquele vulto parecia-lhes familiar. Mas que estranha recomendação tão enfática. Decidiram obedecer. Lançaram a rede como lhes fora recomendado. Momentos depois, surpresos, verificaram que quase não a podiam puxar, tão grande era o número de peixes presos em suas malhas. Então João, comovido, identificou o homem da praia e disse a Pedro: é o Senhor. O pescador firmou a vista e confirmou: o desconhecido que os orientara era Jesus. Vocês devem estar se perguntando o que, que essa mensagem tem a ver com o nosso tema de hoje. Eu gostaria que vocês fizessem uma analogia com o nosso dia a dia. Pensem que a nossa vida é um mar e que nós lançamos a nossa rede constantemente à nossa volta. A nossa maior preocupação, geralmente, é a nossa subsistência. E quantas vezes nós lançamos a nossa rede do lado errado do barco, procurando conforto, procurando bens materiais. Não que isso não seja importante, precisa, é necessário para a nossa subsistência. Precisa, é necessário para que a gente cuide do corpo da forma como Jesus pede que a gente cuide. Ele é o nosso instrumento de ação nesta encarnação. Nós precisamos dele. Mas o exagero, a ambição desmedida, o egoísmo, isso tudo, às vezes, nos impulsiona ao individualismo, à busca constante do bem-estar único e próprio. E nós ficamos lançando a rede em busca destes valores. E nós achamos que ela está cheia, às vezes. E, às vezes, reclamamos quando está vazia. Só que será que é esse o tipo de pescaria que Deus espera da gente? Que tipo de peixe Ele quer que nós coloquemos na nossa mesa? Aquele que alimenta nosso corpo físico, que é transitório e nos serve numa encarnação, que merece todo o nosso cuidado, todo o nosso respeito, mas aqui fica depois de cumprir a sua missão? Ou será que Ele quer aquele peixe que alimenta o nosso espírito e cujos valores nós levamos para o outro lado? Aquele peixe que alimenta a nossa imortalidade? Aquele peixe que são as virtudes? Eu sei que é difícil falar em suplantar os próprios vícios. E quando eu falo em vícios, eu não falo unicamente em bebida, em droga, em cigarro. Eu falo em vícios comportamentais de qualquer espécie. Aquela fraqueza que nós temos em determinadas situações, do tipo, vou me deixar inclinar para a maledicência. Eu falo com muita rapidez e não penso no que eu digo e depois me arrependo porque eu acabei ofendendo, machucando alguém. É esse tipo de pescaria que nós precisamos, é essa luta diária, é jogar a rede do lado certo. É pensar nos peixes que nós realmente queremos pescar. Aqueles que realmente alimentem a nossa alma. E às vezes a gente não se dá conta desses vícios que a gente carrega. Eles estão tão entranhados na nossa maneira de ser que a gente nem se dá conta que eles existem. Como é que a gente faz, então, para perceber que eles fazem parte do nosso comportamento? Dizem os psicólogos que tudo aquilo que incomoda nos outros é porque a gente carrega dentro de si. E tudo aquilo que a gente admira nos outros é porque a gente tem o potencial dentro de si também. De alguma forma, a gente já trabalhou. Então, toda vez que alguma atitude de alguém nos incomodar, ao invés de nos sentirmos ofendidos com essa pessoa, Vamos procurar dentro da gente se a gente não tem algum traço deste mesmo defeito. Mas aquela busca bem racional. Vamos sair do papel de vítima e vamos nos olhar como a um estranho. E vamos pensar naquela mesma situação que nós nos sentimos ofendidos, se nós estivéssemos do outro lado, que atitude nós teríamos? E aí nós vamos conseguir mensurar se nós temos este problema, este vício conosco, e o quanto ele está trabalhado. Porque se eu tenho a propensão à maledicência, digamos, né, que foi o que eu abordei antes, e eu me sinto ofendida com uma calúnia que alguém levantou contra mim, e eu paro para pensar, bom, se eu estivesse no lugar dele, o que, que ele ganhou com isso? Ah, ele ganhou o posto que estava sendo assim, dividido na mesma empresa. Nós estávamos os dois buscando uma promoção e essa pessoa conseguiu graças a uma calúnia que fez. Se eu estivesse no lugar dele, tivesse tido a oportunidade de também puxar o tapete dele, o que, que eu teria feito? E aí a gente vai se chocar às vezes com a resposta positiva que a gente recebe. Vamos pensar que nós não somos tão anjinhos quanto nós gostaríamos que nós fôssemos. Com frequência a gente se esforça, com frequência a gente tem atitudes maravilhosas, mas com frequência também nós pisamos na casca da banana. E se por acaso eu não tivesse tido a coragem de levantar aquela calúnia que acabou me prejudicando demais, eu não sou assim como ele foi, o que, que eu teria feito para conseguir aquele cargo? Até que ponto eu chegaria para conseguir aquilo? Eu lutaria com armas limpas ou eu apelaria para alguma coisa? E aí eu posso descobrir que eu não tenho a maledicência dentro de mim, mas eu tenho a falta de ética. E essas situações diárias, olhando para dentro da gente mesmo, com coragem, com discernimento, como se fosse uma pessoa estranha, nos traz uma imagem que nem sempre é agradável, mas nos faz melhorar sim. Porque ela nos coloca frente a frente com o espelho do nosso espírito, da nossa alma. E aí nós vamos descobrir que a nossa alma está cheia de probleminhas que só cabe a nós resolver. E eu tenho que alimentar bem a minha alma com o quê para resolver esse problema? Com força de vontade, única e exclusivamente? Não. Com força de vontade, sim. Mas eu preciso de oração, eu preciso de boas leituras, eu preciso de boas companhias, eu preciso de tudo aquilo que me leve para um ambiente adequado. Porque aquela turma de alunos lá do professor hindu gostava muito de ler livros de aventura, de briga, de não sei o quê. Aqueles videogames que a gente vê as crianças jogando hoje, um mata o outro, que não tem nexo, só vê sangue naquilo. Que tipo de sentimento está despertando dentro de uma criança? A vontade de desganar? A vontade de pegar outro pelo pescoço? A vontade de derrotar todo e qualquer inimigo, porque eu sou o poderoso, eu sou o mocinho da história? Mas se o espelho estiver na minha frente, será que eu sou o mocinho? Até que ponto eu tenho o direito de desganar alguém para conseguir o que eu quero? Essas situações todas nos dão força. Primeiro a gente toma um baque, a gente leva um susto sim, mas nos dá força. Porque a gente percebe o que a gente tem para melhorar. E como é bom olhar para trás e dizer, ó, aquele defeito que eu percebi há 10 anos atrás, que era um monstro, hoje é só uma formiga. Ainda está dentro de mim? Ainda está. Porque às vezes eu me vejo tentada a incorrer no mesmo erro, a cometer o mesmo erro que eu cometi. Mas eu me policio. Eu penso primeiro. Eu lembro da minha alma, eu lembro do valor verdadeiro com que eu tenho que alimentá-la. E eu busco as virtudes que fazem da minha alma um corpo espiritual forte. Porque são só as virtudes que alimentam a alma. As virtudes são o verdadeiro alimento da alma porque é o verdadeiro o alimento correto. Se por outro lado eu me deixo levar pela mágoa, aquele mesmo exemplo que eu dei antes do colega que puxou o tapete do outro. Eu fico possessa. Eu sei que no lugar dele, se eu tivesse tido a oportunidade, eu não faria diferente, mas ele me sacaneou. Eu tenho raiva dele. Eu quero o fígado dele, como o outro diz. Então, além de ter o defeito, eu ainda tenho mágoa dentro de mim. Eu estou alimentando a minha alma com a mágoa e eu estou conservando o meu defeito, porque eu não tive a coragem de olhar no meu espelho. Diz um texto do Divaldo Franco que a caridade é o primeiro passo para todas as virtudes. Ele tem um texto maravilhoso a respeito disso num dos livros dele. Ele fala que a caridade, ela nos faz pensar no outro como alguém que precisa da gente mais do que nós mesmos. Em outras palavras, ele diz isso. Por que que precisa da gente mais do que nós mesmos? Porque a partir do momento em que a gente enxerga as necessidades dos outros e se constrange com isso, se sente impulsionado a auxiliar, a gente sai daquele círculo egoísta que a gente se coloca e para de olhar para o próprio umbigo e começa a perceber que o mundo é feito de pessoas e não de uma pessoa que sou eu mesmo. Ele tem uma porção de pessoas ao meu redor que precisa de mim de alguma forma. E eu preciso dela também. Deus não nos colocou para viver em comunidade se nós não precisássemos deste apoio mútuo, deste espelho, deste braço auxiliado procurando auxílio e dos dois braços estendidos para auxiliar. É isso que Deus espera de nós. Divaldo diz ainda que a caridade ela faz do ser humano um ser humano melhor porque ela abre as portas, por exemplo, para o amor fraterno. Quando ele fala em compaixão, ele diz também uma coisa bem interessante, que não é aquela compaixão melodramática, que coitado, aí eu vou me arrancar os cabelos, vou chorar com ele, vou virar as costas e vou dizer, pobrezinho, e deu. Toda a minha compaixão se resume a chorar junto, ou a fazer chorar mais. Porque no momento em que eu me agarro em alguém que está desesperado e choro desesperado, eu não estou dando consolo. Essa pessoa precisa mais do que alguém para chorar junto. Chorar junto, ter um ombro é maravilhoso. Mas ela precisa de alguém que dê força. De alguém que faça entender que aquilo não é o fim do mundo. Que todo mundo tem problemas. E que a dimensão desse problema depende de nós, das nossas atitudes. A compaixão abre a porta para a caridade, que abre a porta para as demais virtudes. No momento em que se olha alguém com compaixão e se está disposto a auxiliar, se faz o quê? Caridade. Mas auxiliar de verdade. Não é auxiliar e esperar aplausos. Não é auxiliar e mandar botar uma nota no jornal. Não que isso tire o mérito da ação, mas ele minimiza. Porque o que vale mesmo é a intenção. Se o meu objetivo auxiliando foi que o meu nome ficasse gravado numa placa maravilhosa na parede de alguma casa, ele não foi o motivo certo. Isso se chama vaidade. Não é compaixão e nem caridade. Ajudar é realmente abraçar com carinho e querer resolver dentro da medida do possível. Se bem que às vezes o resolver é dizer não. O ajudar é dizer não. É o que é melhor para a pessoa. É não privar ela das oportunidades de crescimento que a vida está trazendo através dos problemas com que ela tem que, porque ela tem que passar. Se o problema chegou, é porque ela tem força para superar. Se o problema está aí, é porque chegou a hora, de alguma forma, dela se mostrar forte o suficiente para resgatar um karma ou para mostrar que já suplantou um problema. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Expiação do karma, prova. Não basta dizer a maledicência, por exemplo, que eu usei antes. Eu já não tenho isso dentro de mim. E quando chega a hora, eu escorrego de novo. Será que eu ainda não tenho? As palavras são maravilhosas. Mas o que realmente faz a diferença é o ato. É o comportamento. Dizer é fácil. Fazer é difícil, dizia o poeta. E é verdade. A gente descobrir que tem um problema dentro de si já é bastante difícil. Já dói muito. Mas se fazer de cego, dói mais. Porque nós vamos carregar para o outro lado o mesmo problema. E vamos ter que voltar muitas vezes para eliminar esse problema. Porque esse problema é o alimento errado da nossa alma. É o que compromete a nossa alma. E se a gente quiser alimentar a nossa alma, é suplantando esses vícios comportamentais e trabalhando as virtudes. Voltando a Divaldo Pereira Franco, naquele texto dele que ele fala de compaixão, que ele fala de caridade, que ele fala de amor fraterno, tem uma outra frase que ele diz, que me marca muito cada vez que eu leio, que ele diz o seguinte: a caridade em si, ela não salva ninguém. Ela não... A ideia que ele passa é a seguinte, que a gente praticar a caridade não salva nem a mim, que pratiquei, nem a ti que recebeste a caridade. Ela nos une para futuramente trabalharmos juntos em benefício de mais alguém. Ela desperta dentro da gente um sentimento de gratidão. Sentimento esse que a gente deveria ter 24 horas ao dia, por qualquer gesto, por menor que seja. Um bom dia, numa hora, um bom dia alegre de coração, numa hora difícil, é um gesto de caridade. Um abraço carinhoso num momento de desamparo é um gesto de caridade. Não precisa ser dinheiro. Nem todo mundo tem dinheiro para fazer caridade. E que tipo de caridade compra o dinheiro? Aquele da placa da parede? Claro que tem um monte de gente que faz caridade com dinheiro. E faz muito bem feito. Mata muita fome, auxilia muita gente, dá oportunidade a quem está caído. Tem muita caridade que se faz com dinheiro, mas não é a única. A caridade maior é tratar o outro com o respeito que a gente gostaria de ser tratado. É o ama ao próximo como a ti mesmo. Aliás, isso nem é caridade, é obrigação. Quando a gente ama alguém como gostaria de ser amado, a gente não está fazendo mais do que a obrigação da gente. Porque é isso que Deus espera da gente. É essa mensagem que ele passa para nós. Voltando então, o nosso maior alimento da alma é a nossa luta contra os nossos vícios comportamentais. É dessa forma que a gente alimenta a nossa alma. Praticando as virtudes, buscando lá no fundo a sementinha dela e transformando numa árvore grandiosa, frondosa, mas tão grande que nas raízes dela se perca os nossos vícios, que eles sumam, que eles não façam parte da nossa árvore. E que quando a gente chegue lá do outro lado, essa árvore maravilhosa tenha dividido os frutos com todos, mas frutos saborosos, e não com gosto de mágoa, de ressentimento, de inveja, de orgulho. Frutos doces, frutos de amor, frutos de perdão, frutos de compreensão, de colo carinhoso, daquela coisa que vem daqui, não daqui. Essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês essa semana. Que todos nós possamos alimentar a nossa alma da forma adequada, escolhendo o alimento adequado, jogando a rede do lado certo do nosso barco da vida, para que os peixes sejam os que nós realmente precisemos. E lembrando sempre que o alimento mais importante é o do espírito, que o arroz e o feijão faz parte da nossa encarnação, que o filé com fritas também, que o prato mais fino que vocês possam imaginar também, mas ele se vai muito rápido. Não se leva nada disso. Aliás, 2 ou 3 dias depois, já nem traços dele no nosso organismo a gente tem. Mas todo e qualquer esforço no trabalho da virtude deixa marcas. E vai conosco para o outro lado. Mesmo que a gente não tenha suplantado 100% o nosso vício comportamental, 50% já é um imenso progresso. Por isso, não vamos deixar para amanhã a nossa luta íntima. Comecemos hoje.